no Divã do Calaveira. Olha só, voltamos com mais um Divã do Calaveira. Pediram, estamos de volta, né, Mel? Pois é, deu certo primeiro, a gente continua. Deu mais certo do que a gente imaginava, né? Pois é. Cara, deu muito certo aquele negócio. Eu não sei se o papo foi sobre o swing. Aí o pessoal, né, já se anima. Cara, a quantidade de gente que eu tenho na minha timeline que é swingueiro, tu não imagina. Nessas horas aparece tudo, né? Todo mundo, olha, eu me entrevisto, eu faço swing. Eu falei, caraca, com você? O senhor não é padre? É bem assim mesmo. É, desse jeito. Mas dessa vez, nessa semana, nós trouxemos convidados e um tema completamente diferente, né, Mel? Ah, chega de falar de putaria, né? É, por enquanto, a gente vai retomar o tema, porque putaria é sempre uma coisa que vende e o que nós queremos é transformar isso aqui em um filme brasileiro na hora que vai começar. Nossa, que tanta propaganda. Aquele monte. É, isso aí, 10 minutos. Só tipo, Citarante, Açúcar União, apoio Banco do Brasil. E vai. Dessa vez, a gente vai focar no universo de bandas, de baladas, da noite de São Paulo. E a gente trouxe aqui a banda Kaleidoscope. Na verdade, não a banda inteira, porque não ia dar certo trazer todo mundo. A gente tá aqui com o Leonardo e o Fulvio. Sejam bem-vindos, meus caros. Aê, boa noite. Boa noite, moçada. Tamo aí. Ó, só adiantando, já que vocês estavam falando de swing do programa anterior, o Fulvio tem uma história engraçada, hein, sobre show em festas, assim, meio diferentes. Ah, é? Só faltava ter tocado no swing também, que apostava. Tu já tocou em casa de swing, cara? Tocamos em boate gay, só isso. Mas a menina tem. A menina tem papelote de entrada VIP de balada gay. Você falou que tem papelotes e papelotes, ninguém já olhou feio. Não, é. Entradas, isso que eu quis dizer. É tem vivos, caramba. Eu estou fora do circuito noturno, porque hoje eu sou pai e marido. Então eu não sei mais o que é ficar em casa depois das 10 da noite. De não ficar em casa. Isso, eu não sei o que é deixar de ficar em casa da noite. Mas vai lá, você tocou em bate gay aí? Como é que foi? Isso daí foi um convite que nós tivemos. Isso já mais de 10 anos atrás, que a banda já vai pra terceira década, né? Esse metade de ano aqui a gente já vai completar 3 anos de existência. Uma certa vez, um empresário que estava bancando um CD de músicas próprias da gente e arrumou uma boate gay aqui em São Paulo, na época era na Rua Consolação. Ah, era na Rua Consolação. Não falou que era boate gay, né? Chegou a surpresa, né? Íamos lançar o CD promocional num bar novo aí de São Paulo. Quando chegamos lá, era uma boate gay, ela estava inaugurando. Só isso. Nossa, mas tinha o quê? Travesti? Tinha um monte de travesti lá, drag queen. Mas no final das contas foi até engraçado, porque ver toda aquela galera lá dançando, nem conhecia as músicas, que não era cover o trabalho. Na época era algumas músicas autorais no gênero rock, e no final das contas foi até gratificante. No final já tava dando autógrafo, beijando a galera. Não chegamos a esse ponto, ficar dando beijinho, selinho, mas demos um autógrafo lá. Mas assim, vocês falando que tem som próprio, eu conheci vocês assim mais com covers, mas vocês acham que tem muita diferença pra quem tá começando com uma banda de cover? Pra uma banda que tá começando a querer fazer som próprio, lugar pra tocar... Porque assim, meu marido, ele toca. E assim, a gente sabe que é muito difícil você arrumar um lugar que, assim, não te dê calote, um lugar que não fica dependendo só da galera que a banda vai levar, sabe? É bem complicado, assim, você começa nesse início, vocês, né? Vocês da música também escutam aquela velha máxima do tipo, não, vem cá, você toca no meu ambiente, eu não te pago nada, mas aí você pode mostrar o seu trabalho. Ah, vá. Mas vocês também escutam? Não, a gente, pelo tempo que a gente já tem de estrada, a gente consegue identificar esses lugares, então a gente procura evitar, né? Pra evitar confusão. Hein? mas no começo, assim, as piores dificuldades que vocês tiveram. Vocês começaram com cover ou com a vontade de fazer som próprio só? Não, nós começamos com cover nos anos 80 ainda. Foi aquela febre da New Wave. E começou aquela febre da New Wave, que foi bom também, que conseguiu recuperar várias bandas dos anos 70, voltaram a fazer shows, assim, que a nossa pegada era mais o rock dos anos 70. Com isso, foram abrindo várias casas em São Paulo e tendo abertura para shows de bandas covers. Aí vocês ficaram mais no cover, e quando que surgiu a ideia de fazer som próprio? Com essa onda de New Wave, começou a aparecer várias bandas nacionais, tipo Blitz, Barão Vermelho, aqui em São Paulo, a RPM e outras, né? O Traje a Rigor. Sim. Se apresentando em casas noturnas, aí aparecia algum produtor que comentava que estava em contato com alguma gravadora, assim, e aí até que apareceu alguma oportunidade nesse sentido. Mas sim, a gente, assim, de imediato, no começo, a ideia não era som próprio, era tocar cover para se divertir. Mas não tipo de viver disso, tipo, ouvir, pegar balada pra tocar. Era mais pra curtir festa, curtir um outro barzinho, fazer um som pros amigos. Qual que era o intuito, assim, tipo, quando vocês começaram a montar a banda? No meu caso em especial, eu tava terminando o curso de engenharia. Nada a ver, mas continua até hoje, você vê. A música entrou na minha vida de tal maneira que eu tento conciliar as duas carreiras, na medida do possível. Na minha classe tinha um colega de classe que tinha vários contatos aqui em São Paulo, e ele era cantor e tocava violão. Eu comecei com ele. Daí que foi um passo com uns amigos de Santo André, no caso o Nelsinho, tocava guitarra, e o Carlinhos, que era vocalista e tocava sax. Aí daí que nós montamos o Caleidoscópio, nessa época, em 84, 85. Caramba, e tá com o mesmo nome, a formação deve ter mudado de lá pra cá, né? Ah, mudou várias vezes. É a pior parte. Né? Eu escutei uma risada do Leonardo aí. O Leonardo ele é o calouro aí da banda, ele tá menos de um ano na banda. Olha, em 84 eu tinha menos 4 anos de idade, hein? Negativo. Foi, cara, eu tinha 4 anos. Eu era um bebê. Não, cara, você falou da formação do Caleidoscópio. O Caleidoscópio é muito conhecido entre os músicos de São Paulo por ter tido diversas formações com muitos músicos importantes. Assim, o Fulvio pode até listar alguns, assim. Mas, inclusive o Faísca, que é um baita de um guitarrista, um dos melhores do país, fez parte da banda durante duas formações, né? Na primeira formação e depois na... E agora na penúltima. Na penúltima. Pô, então, maneiro, vários músicos bons, assim, passaram pela banda. Ah, vocês também são músicos excelentes, ora bolas. Senão vocês não estariam aí com 30 anos de carreira, ora bolas. Tá 30 anos de carreira... Pô, pelo amor de Deus, cara. Tem que saber, né? Pra ser ruim em 30 anos, bicho... Porra, aí não. Pra aguentar a gente em 30 anos, tocando às vezes nos mesmos lugares. Tem casas aqui em São Paulo, que nem o Café Piu Piu, que já tem 35 anos. Eu gostei do e nome. A gente... Café Piu Piu. Vocês tocam quase toda semana lá também, né? Não, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. E você tá falando que você se formou em engenharia. A maioria, os outros integrantes também têm outras formações. Tem gente que só vive de música, que dá para viver só de música, só tocando à noite? Não, aqui no Caleidoscópio hoje, só eu que tenho essa formação dupla aí, que é engenharia e tocar na noite aí. O resto da banda são todos, vivem exclusivamente da música. Mentira, sério, cara? Sim. Porra, mas isso é uma notícia muito boa. Por exemplo, o Léo, que está aqui do meu lado, ele, além de tocar, dar aula, tem vários alunos. Já falaram, já viraram pra você e falaram assim: ah, você é músico? Ah, tá, e você tem algum outro trabalho de verdade? Você é músico, mas você já trabalha... Já falaram com... isso pra você? Sim, sempre rola esse papo, né? Inclusive rolou um anúncio no jornal que fizeram piadinha no acho que foi no Orkut, né? Não acho nem que foi no Facebook, que foi de um cara que falou: eu sou chefe de cozinha, tô abrindo meu restaurante, alta gastronomia, e convido músicos que venham aqui divulgar o trabalho, mas eu quero uma música bem tocada, eu quero músicos profissionais, mas pra divulgar o trabalho eu não tenho como pagar, né? Isso. Não tenho como dar uma grana pro cara tocar, não tenho como pagar um cachê. Aí um músico foi e respondeu pra ele, falou: olha, eu sou músico profissional, toco na minha casa, forneço música de ótima qualidade pros meus convidados, e tô te convidando pra vir cozinhar na minha casa, já que você é um chefe de ele cozinha renomado, mas você vem e cozinha só os melhores pratos. Cara, eu posso fazer um sonzinho pra você. É. Isso repercutiu entre os músicos pra caramba, né? Muita gente acha que música não é profissão, né? Mas é. É, que você vai lá, o cara acabou às vezes de abrir a casa. Não, vem tocar aqui que você divulga seu trabalho. É, pô, cara, filho. Eu vou dizer pra você, relaxa, que eu sou psicólogo formado. E as pessoas acham que psicólogo não é profissão. Como pois assim? É. Ah, mas aliás, minha mãe é psicóloga e meu pai é músico, né? E eu conheço os dois lados aí. Olha aí, então tua mãe já deve ter ouvido muito isso. Ah, você é psicólogo? Sou, mas eu tô com esse problema que não sei o que, tarará. Aí você vira pra pessoa e fala assim, olha, eu atendo no consultório tal, a sessão é tanto. Aí a pessoa vira pra você e fala assim, mas você cobra? É, não. É. Mas tem pois que é. Pagar, então, bicho, tô contigo. Eu só não toco música. Mas eu tô contigo nessa realidade. Meu, você tá reclamando, mas nada é pior do que rádio e televisão. Não façam faculdade de rádio e TV. Coisa. Gostaria de falar uma coisa, que o Léo é filho de psicóloga e de um grande músico aqui também. O pai dele é o tecladista do Casa das Máquinas, uma banda lendária aqui de São Paulo. Eu conheço o Casa das Máquinas. É mesmo? Conheço. Então, antes de eu entrar no Caleidoscópio, eu fiz 2 anos de som com eles, né? A gente girou alguns lugares do sul, um pouco no nordeste, a gente fez mais sul mesmo. É uma banda legal de música autoral, assim. Rock 100% autoral, né? Muito raramente a gente tocava algum cover. É, e isso é mais difícil ainda, né? Você conseguir sobreviver com uma banda tocando música própria, né? Porque ainda cover, você consegue tocar em balada, em barzinho, né? Ainda tem... Acho que um leque maior de opções. Agora, com som próprio, eu acho bem difícil, né? Você conseguir essa abertura. É, eu acho que é mais difícil, sim. A música autoral é um pouco mais difícil. Mas hoje em dia, a música cover também tem o lance da dificuldade, que é muito mais fácil um menino aprender a tocar guitarra e aprender o riff do Smoke on the Water do que criar um riff tão bom quanto o Smoke on the Water. Então, se a banda autoral é boa, ela vai conseguir um espaço. Agora, a banda cover, por exemplo, o Caleidoscópio tem 30 anos de estrada e acaba estando no mercado onde bandas de... Às vezes, o meu aluno de 6 meses de guitarra já quer tentar, monta uma bandinha e já quer tentar bater de frente, né? Já manda lá pro Piu Piu pra querer tocar lá, né? Não é que isso não seja bom, né? A gente estimula muito os nossos alunos. O Caio Batera, Caio Dorrone, grande batera e grande professor daqui de São Paulo, estimula os alunos a tocar. Os nossos alunos vão nos shows da Canja. Daí pra você se tornar um músico profissional, né? É muito, muito tempo. A gente brinca que a gente mais toca do que anda, né? Mais estuda música do que caminha. Aí pra vocês têm toda essa dificuldade que, cara, viver no Brasil hoje já é uma coisa muito difícil. Você ser artista no Brasil, então, o artista de qualidade, eu não tô falando, não vou entrar nem nessa seara, né? Porque você acha que vocês estão tá entendendo pra onde o que eu tô querendo dizer. Já é difícil pra caramba você trabalhar no Brasil e se sustentar, e na verdade não é se sustentar, porque ninguém quer viver pra se sustentar, né? As pessoas querem trabalhar para viver, não para sobreviver. Então já tem toda essa dificuldade. Cara, não dá uma puta de uma raiva. Aí tu vai ver um sujeito no YouTube fazendo uma rima de 3 palavras, cantando de um jeito que parece que tá cantando pelo cu. Aí você vê na televisão. E na Eliana. Faz seu... Aí, não, na Eliana não, porque aquilo ali não é parâmetro de comparação pra porra nenhuma, né? Porque, cara, a Eliana, ela trabalha, ela fundamenta o programa dela nos vídeos mais assistidos do YouTube. Pelo amor de Deus. Aí, porra, não dá essa raiva, não, cara. Pode falar, vai, abre teu coração. Ninguém, aqui, eu tô junto contigo, porque eu, como trabalho com site, como trabalho com entretenimento digital, velho, a gente se mata, a gente fica gravando até 1 hora da manhã, e aí a gente não vai pra canto nenhum, é um caralho de asa, aí você vai e liga a internet do dia seguinte, aí tá lá, o sujeito que replica vídeo no YouTube, meu Deus do céu, isso é um gênio da comédia, puta que pariu, meu coração chega a querer sair pela boca, dá raivinha não, bicho, não dá essa, você que é músico sério, profissional, que como você mesmo falou, passa... a vida inteira estudando para aperfeiçoar sua técnica e no final das contas você vê essa outra contrapartida? É, eu acho complicado. A gente toca com amor, né? Sim. E vê o nível musical aqui no Brasil muito baixo, cada vez pior. Então a gente não pode desanimar, tem que insistir, procurar sensibilizar as pessoas através do nosso som. Concordo que tem muita, vou falar, muita merda tocando, muita bosta fazendo sucesso, Só que o Brasil, eu acho que esse é meu ponto de vista, né? Ninguém precisa concordar. Claro. É o lugar onde a melhor música do mundo sempre foi feita e continua sendo feita, e a pior música do mundo sempre foi feita e continua sendo feita. Nos Estados Unidos, eles fabricam tanta merda quanto a gente. Se bobear, pior. Isso é até. Verdade. Verdade. Né? Pior e que eles um fabricam de 8, acho que fica difícil. E é porque tu não entende, eu não sei, Mel. Não. É porque tu não entende, mas cara, tem cada merda que os Estados Unidos fazem que você não tem noção. É, tem, lógico. Bem, eu dou aula pra bastante criança, assim, adolescente. Eles me pedem pra tirar algumas músicas, eu falo, não tenho o que tirar. É, eu nem lembro o nome do cantor, senão eu até falaria, mas eu ouvi uma música esses dias que não tinha o que tirar, era tudo sequenciado, não tinha nenhuma harmonia, não tinha nada. E aposto que vendeu muito milhões. Mais do que Lepo Lepo no mundo inteiro, porque a indústria norte-americana é muito mais violenta do que a gente, né? O Lepo Lepo estoura aqui e morreu, não vai pra fora. Os caras não, eles fabricam merda que eles vendem pro mundo inteiro. Se bem que aquele lá do Ai, se eu te pego, ai, esqueci o nome do cara que canta isso daí. Eu tenho um primo que ele tá morando na Inglaterra, e ele falou, meu Deus, sabia cantar a letra inteirinha, porque ele falava que isso aí ele saía e tocava lá direto, como se ele se sentiu aqui. Ele falou, nossa, parece que eu tô andando aí em São Paulo. O problema é que os jogadores de futebol aqui, dos brasileiros, vão jogar lá na Espanha, na Europa, e eles vão comemorar os gols e começa a dancinha do Michel Teló. É isso mesmo. Aí começa pega, a divulgar, né? E muitos deles acabam virando empresário dessas bandas de pagode. O caso do próprio aquele Edilson Capetinha, que era do Corinthians, ele parece que é empresário hoje. Se não me engano, era um outro jogador aí famoso, que jogava na... Se era o Denilson, jogava na Espanha, também começou a empresariar umas bandas de pagode. Então a coisa vai por aí, né? E é uma coisa que vende também, né? Assim, lógico que tem público pra todo mundo, mas... Por exemplo, eu já trabalhei em gravadora grande. É dinheiro. A única coisa que conta música é popular, dinheiro. É, popular, assim, quanto mais popular, é mais dinheiro que vira. Que entra. Então, o que dita, assim, mesmo assim, o mercado fonográfico estando quebrado, até mesmo de show grande, divulgação, é o que, assim, uma banda de rock vai atrair quantas pessoas? 5 mil? Se eu colocar o Lepo Lepo é o quê? 100 mil? Vou pôr o Lepo Lepo. Só que também você tem que filtrar, né? Que público que você quer atrair. Tem pois essa é. Também, né? É que o Léo também, que embora da pouca idade, também é músico jazzista. E ele pode falar melhor. Por exemplo, um público de jazz, assim, é mais reduzido ainda, né? Pra atingir o conhecimento. No Brasil, jazz realmente é No bem Brasil, difícil. Assim, pessoas só com conhecimento, né? De causa pra curtir um jazz, mesmo. Assim. É, meu marido tem uma banda de blues, assim, eu sei muito bem como é que é, porque é um mercado super restrito, e uma coisa, assim, que eu noto é que não é um mercado, assim, que se ajuda muito, né? Eu não sei vocês, tocando à noite com 30 anos de experiência, se vocês notam essa diferença, se tem muita rixa, ou se as bandas acabam se ajudando, enfim. Eu queria fazer uma pergunta pro Fúvio, assim, de verdade, porque ele tá nesse meio de bandas, esse é um lance legal, um assunto legal. Eu tenho a impressão de que você pode contar nos dedos as bandas que são realmente amigas e os caras que são verdadeiros brothers, assim, né, Fúvio? Eu tô enganado. Não, porque hoje tem muita concorrência, muita banda. Então, assim, eles mesmo não querem se ajudar as bandas com medo de perder espaço. Eu acho errado isso. Acho que teria que criar um movimento, um ir no show do outro, assim, mas não existe isso. Tô falando isso porque eu vejo em São Paulo, mas não existe isso. Acho que se tivesse isso, ia ser melhor pras casas, ia trazer mais gente, ia incentivar mais. Mas não existe, não. Rapaz, eu vou falar pra você que a gente vê um fenômeno muito parecido na internet. É, eu também vejo uma certa... As pessoas não se ajudam, né? É um fenômeno muito... Mas sabe assim, nesse caso, cara, eu vou falar pra você que eu compreendo. Eu não sou assim, nós não somos assim. Com a nossa pequenez e com a nossa insignificância no mercado digital brasileiro, a gente até dá espaço e a gente até tenta, por um lado, apoiar quem a gente gosta, ou quem a gente curte, ou enfim, né, dá aquela coisa, uma mãe lava a outra, já dizia o velho deitado. Mas assim, eu compreendo porque, cara, o mercado brasileiro é difícil pra tudo, não é só pra música, não é só pra entretenimento digital. Hoje em dia, nessa porra desse país, a única coisa que você tem de esperança é o que você quer fazer quando você crescer? Funcionário público. Cara, meu sonho é trabalhar no Banco do Brasil. A garotada hoje bate no peito falando isso. Porque mas você é verdade, não você tem, tem opção. Você não tem opção. O governo não dá abertura, o microempresário tá fudido, aí você só tem que é dono de Friboi, é dono de empresa gigantesca, entendeu? Que consegue sobreviver nessa bosta desse país. Aí vem a gente, que nós quatro somos tudo um bando de maluco, que a gente quer alguma coisa que fuja daquilo, fuja do que o governo impõe. Cara, o mercado ele fica tão difícil que é, literalmente é um querendo comer o outro, porque a gente precisa sobreviver. É, você tem razão. Não é? Então assim... Aí mesmo. É compreensível. Eu digo que não justifica. Né? Eu acho que não justifica. Agora, eu concordo com você. Mas assim. É compreensível. Só que eu tenho sentido esse ano que a coisa piorou muito no nosso meio, pelo menos de show, de evento, corporativo. É, tá muito estranho. Eu faço muito baile, né? Que são shows longos pra empresa, pra casamento, sim, sim. É, pra formatura. E esse mercado, esse e eu tô falando assim, das grandes bandas, das 10 maiores bandas de São Paulo, caiu muito a quantidade de show. E sendo que todo mundo esperava, pô, todo mundo achou que, pô, o ano da Copa, vamos trabalhar pra caramba. Não. Tá ao contrário. Você achou que diminuiu ainda, né? Assim, não, todo mundo tem certeza que diminuiu. As grandes bandas de baile estão com menos da metade das datas que estavam ano passado. É, isso é sério, porque se tá assim agora, quem sabe o que pode acontecer? Ou não, tomara que não aconteça nada, sei lá, né? Mas ninguém sabe pra onde vai. Mas você acha que, por exemplo, essa dificuldade é desse pessoal novo que aprendeu a fazer tocar Legião, tira 3, 4 acordes... Não, acho que não. E monta uma acho bandinha que não. E vai tocar por 2 cervejas e 1 Coca-Cola, sei lá. Não, acho que não. Acho que nesse meio de baile, as bandas que são muito consolidadas, as grandes bandas de baile de São Paulo. Mas, por exemplo, mesmo no nosso caso do Caledos, que a gente vai tocar em casas noturnas grandes, você conhece os Stones. Sim, é, né? Gigante. E o Pio também, super conceituado. É raro você ter a casa super lotada, assim. Por quê? Porque as pessoas têm medo de sair de casa, por causa da violência. Tem isso, as pessoas não têm grana pra gastar. Chega fim do mês, a galera tá sem grana pra sair tomar uma cerveja e pagar uma entrada de uma casa. É, exatamente. Em São Paulo, aconteceu já uns 2, 3 anos que aprovaram essa lei seca aí, né? Ah, é. O pessoal não pode beber. Isso daí tem atrapalhado demais, cada vez pior. Eles criam uma lei e não dão condições de cumprir a lei. Por exemplo, quem toma uma cerveja pode ser parado numa blitz e... Perdeu o carro, uma né? multa, pode até perder o carro, perder a carteira. O pessoal, o que faz? Estão fazendo, que a gente está percebendo. Estão fazendo festas, assim, chácaras, assim, nos arredores de São Paulo, ou cidades próximas. Vão lá, chapa o coco, fica a noite inteira e pega a estrada, né? Acaba ficando pega a estrada de manhã, entendeu? E isso tem dificultado bastante as casas noturnas aqui em São Paulo. O sujeito que sai pra noite em São Paulo, em qualquer lugar, ele sai pra beber. E aí eu acho engraçado o comercial. Isso aí que você falou muito pertinente. A lei seca, a gente não é contra a lei seca. Eu não sou contra a lei seca, não. Muito pelo contrário. Não, ninguém é contra. Ninguém é contra, acredito. Mas você tem que ter metrô. Exatamente. Você tem que ter porque senão você... É transporte. Porque senão você faz uma coisa pra inglês ver, que as leis brasileiras é tudo pra inglês ver. Sim. Aí sim. Você faz uma coisa pra inglês ver e não dá suporte pra um setor que sobrevive do consumo de álcool. Claro. Tanto é que tem quantos caras que atropelaram, mataram, amputaram pessoas, eles estavam dirigindo alcoolizado e estão vivendo livremente. É, justamente. Mas, pouca vergonha. Mas se você só for parado e de repente der um você ingeriu álcool, você vai ter uma dor de cabeça, vai perder o carro, dependendo, você vai tomar até umas tapas, porque você, né, é tudo muito confuso. Assim, não, é tudo exatamente. Muito... Aí se a gente tivesse justamente esse apoio do Estado... Pra, por exemplo, aí entra com a lei seca, mas olha só, não se preocupa, porque você vai poder sair pra curtir, porque tem segurança, você não vai ser estuprado até a sua alma no caminho de casa, e você tem o transporte público eficiente que funciona. Claro. Aí você não tem, você simplesmente vira e fala assim, está proibido. Aí você pega todo esse setor que vive disso, como vocês músicos, o próprio setor de bar e restaurantes que vive disso, simplesmente morre e acabou. Aí eu acho engraçado que aparece a televisão. Não dirige alcoolizado. Perfeito. Pegue um táxi. Porra! Como é que vai pegar táxi no Brasil, velho? Pois é. Você pagou R$20 pra ver a banda e 100 de táxi. Não, e tem um outro lance que é o seguinte, né? Meu, quem que vai pra balada de táxi? Né? Principalmente solteiros. Imagina, o cara conhece uma menina, ele tá já tomando uns drinks, porque ele tá de táxi, aí ele sai com a menina e fala, deixa eu esperar o táxi aqui. Né? O cara tem que pegar um metrô, que ele vai no metrô curtindo, tô ouvindo um som de repente, um metrô confortável ali. Mas não, não tem nada disso. Né? E o táxi, ele ainda corre o risco do cara dar um rolê maior, ao invés de ele gastar 100 pau de táxi, ele gastar 200, né? Sim. Mas já vai ver que o cara já tá meio chumbado. Tá? Então, deixa eu rodar com esse cara aqui. Agora, eu amo muito o Brasil, acho que é um dos lugares... Eu já tive a oportunidade de viajar para outros países, trabalhar em outros países, tocando, fazendo alguns shows, e defendo que a gente tem grandes qualidades, assim como grandes defeitos, né? E inclusive eu passei um apuro em táxi em Buenos Aires a última vez que eu fui. Foi tipo esse estresse, assim. O cara deu um perdido comigo e falou, sai do carro. Aí eu falei, não, não vou sair, fiquei dando uma enrolada. Mas passei uma pura. Quer dizer, eu acho que tem isso no Brasil e tem em outros países também, né? Não é, a gente também não dá pra olhar. Só. Né? O Brasil é ruim, mas não é o pior do mundo, né? Não. A Bolívia tá aí pra provar isso. Caraca. Por exemplo, as mulheres brasileiras são as mais bonitas. Ou não, Rodrigo? Eu concordo. Cara, concordo plenamente. Eu fui pros Estados Unidos ano passado. Bicho, eu tive vontade de tirar o meu pênis e jogar pros cachorros. Velho, eu nunca vi um país com mulheres tão broxantes na minha vida. Mas também, você tava na Comic Con, né? Cara, não, velho, eu tava nos Estados Unidos, não tá, Comic Con é um evento, existem americanas que não vão na Comic Con. Cara, que coisa horrorosa que é a mulher americana. Mas ela é muito feia. Ontem eu tava conversando com um amigo meu que tá morando na Irlanda, e ele falou, rapaz, olha a mulher que eu tô chavecando. Ele mandou a foto da mulher. A mulher parecia um espantalho. Falei, véi, tu vai chavecar isso aí, tu só quer fazer um filho nela pra ganhar a cidadania, né? Porque, pô, se for, tudo bem. Não, tô apaixonado. Falei, véi, vai, não, véi. Não, ainda não. Apaixonado? Não, tô apaixonado por esse espantalho. Parece o espantalho do Michael Jackson, daquele filme que ele fez, da Mortal. Mas eu acho, né, que com tudo, com quase tudo é assim. Por exemplo, o rock, a gente tava falando do Casa das Máquinas. Sim. Tem uma infinidade de bandas de rock que fizeram música autoral e ainda fazem, trabalham com música autoral, que são bandas que podem bater de frente com Rolling Stones, com Deep Purple, com Ace. Caramba, saca? O nosso blues, no Brasil, pô, é sensacional. Mesmo o blues em português, que é difícil fazer, porque a nossa língua é mais difícil de ser trabalhada, né, com poesia na parte de letra, você pega, tem blues com letra em português, fantástico. Genuíno Pedaço de Cristo do André Cristóvão é maravilhoso, pô. É uma puta obra de arte. Mas tem muito lixo, tem o Lepo Lepo. Não entra na categoria música, né? Vamos deixar. Cara, entra na categoria ruído de cachorro, que foi gravado e colocado um ritmo. E vem cá, esposa, vocês são casados? Eu sou casado já. E aí, 20 anos. E a esposa? Como é que fica nisso tudo? Ela apoia, briga? Agora ela apoia, porque já teve tanta briga, então ela acabou concordando. Viu que isso daí é minha vida e não tem como. Ela já me conheceu. Quando ela me conheceu, já era música. Então, cara, não tem mais o que discutir. É, isso é verdade. E você, Leonardo? Então, agora eu sou casado cada dia da semana com uma, depois do Tinder, né? Eita! Olha aí, mano, isso aí que é bom ser músico. O Fulvio, eu nem contei pro Fulvio com essa história de Tinder, né? Eu tô meio abismado com isso, vocês sabem o que é, né? Sushi, eu não sei, depois aqui em off eu vou te mostrar um que é bem melhor. Ah, lá, ó. Boa. Quero ver também. Não, tô brincando. Eu fiquei abismado, assim, com a agilidade que as coisas acontecem. É, rapaz! Não, mas eu vou dizer, cara, o que tem de Maria Palheta em show à noite. Mesmo, menina? Ela era uma. Eu era uma, só que eu casei, tá? Só que eu casei com o guitarrista. E eu vou te dizer, cara, não é fácil, não. E, assim, minha família, né, meus primos tocam à noite e tal. Agora, a maioria é casada, namora. Mas, assim, o que eu já ouvi, já teve treta da ex-mulher do guitarrista, do baterista, sair na mão, de quebrar a garrafada, de sair na mão, de chamar a polícia, por causa de Maria Palheta gritando em palco, querendo subir pra agarrar o marido dela, sabe? Acharia, hein? Tem, na hora. Foi programa do Ratinho. Ah, Melina, mas aí... Tivemos um baterista na banda aí uns anos atrás aí que tinha uma namorada, né, que fala? É. A esposa lá, vamos dizer assim, né? Mas ela ficava assim na frente do palco, assim, encarando. O cara, ele tinha que tocar sempre com a cabeça baixa, não podia olhar pros olhos. Ela encanava que ele tava olhando pra alguma figura... E uma vez ela chegou a subir no palco e deu umas porradas no cara. Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Que louca! Muito louca. Cara, depois dessa aí o cara não aguentou, teve que se separar. Não, mas é complicado. A vergonha que passou. É complicado mesmo. Os outros namoram, são casados? Ou também é tinta? Uma coisa que eu não perguntei, é que a gente não perguntou. A banda tem quantos integrantes? Tem 5 integrantes. Tem um vocalista, que também toca violão. O baterista, que é o Caio Dorrone. Tem o segundo guitarrista, que é o Fares Júnior. Também canta. Eu e o Léo. E só você é casado? O resto é tudo Tinder. Não, eu sou casado. O Fares Júnior é casado. O Nog tem uma noiva que praticamente tá casado, né? Que é o vocalista. E o Caio também tá namorando sério agora. Tá quase casado, né? Mas a maioria, então, apoia, assim. Tá acostumada com esse meio. Já era meio. Porque se você não tá acostumado, se você é daquelas meninas que só vão no cinema e ficam em casa, cara, namorar com músico, esquece, né? Você fica louca. Ô, Melina, você tem que criar um programa de dicas para as mulheres que pretendem se relacionar com músicos. Com músicos. Mas eu vou. Cara, eu salvei o baterista. Assessoria. Eu salvei o baterista dos Vesgos esses dias, que a mulher dele ficava, ah lá. E tipo, pô. As meninas vão lá na frente, ficam dançando. Quando eu tinha pique, eu também ficava lá na frente. Mas tem uma hora que enche o saco, porra. Você vai ficar lá que nem um pitbull louco na frente, dando porrada em quem grita pro seu marido, porra. Aí eu fico lá atrás, eu aproveito que tem lá os tickets da banda que não paga, eu fico lá só pegando cerveja, fico lá fora. Aí ela ficava lá. Ah lá, fulana foi dançar lá. Eu falei, e daí? Ai, agora lá. Ó o Márcio olhando pra ela. Eu falei, meu velho, ele é vesgo, cara. Você nem sabe se ele tá olhando pra ela. Oh, e queria subir lá, eu falava, pelo amor de Deus, me acalma. Ele é vesgo, ele deve estar te procurando. E é um ciúme, cara, é o que eu fico imaginando, gente. A pessoa ela tem que ter tem que ser uma menina muito relax, ou alguém que realmente conheça isso, que já tenha, né, uma experiência com banda, ou trabalhado à noite, que sabe como é que é, né, também. Porque tem cada mulher freak por aí, que, pelo amor de Deus, né. Bom, mulher. É que eu só me relaciono com mulher, mas tem muita mulher freak, você tem razão. Não, tem. Eu tô espantado, viu? E eu vou te dizer, mulher, assim, não sei se é de uns tempos pra cá, mas tá muito fácil, cara. Eu vejo, tipo, em show, assim, só falta um tirar roupa em cima do palco, gente. E é um embeleze, né? Você tá lá no bar antes do show, ninguém olha pra você. Você subiu, você fica lindo, você fica rico, você fica bonito, né? É uma coisa. Camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Get your motor running. E briga entre vocês? Vocês costumam brigar muito? Ou nunca brigaram? Sempre tem alguns desentendimentos, mas por isso que você vê até os Beatles se desentenderam, né? Isso é comum em banda, viu? Eu ia perguntar isso pra vocês, inclusive, na sequência. Se já rolou alguma Yoko Ono entre vocês? Ah, já rolou. Ou o princípio Yoko Ono. Não precisa nem ser uma mulher, mas alguma coisa que geralmente surge aí, fragmenta a banda, as pessoas ficam meio assim, olhando atravessado umas pras outras. Já teve? Uma ocasião, assim, num guitarrista que passou pela banda já há muito tempo. Ele arrumou uma noiva lá que começava também negócio de ciumeira, e o cara não conversava mais com a gente, chegava no bar, ela ia todo show e só ficava, sabe, não dava tempo. Aí começou a complicar, parece que começou a interferir no relacionamento dos músicos, na hora de tocar. A gente ia pro palco pra começar a entrada e cadê o cara? Ah, aí tinha que chamar no microfone, você tava lá com a namorada lá. Nesse ponto, sim. Aí vai enchendo o saco, né? Porque você tá naquela gana, naquela garra de tentar fazer um negócio crescer, pô, pra mostrar a arte de vocês e tal, e você vê o sujeito lá segurando, ancorando vocês, porque a outra lá tá vendo aqui, tá vendo? Tá todo mundo lá, olhando, pegando mulher, ó, não sei o que. É pitbull, porque, né? Pitbull. É, não, é que não parece, mas é uma profissão como qualquer outra, né? Então você tá ensaiando, é que nem o cara que tá no escritório, sei lá, o arquiteto fazendo um projeto, né? Sei lá. É como qualquer outra profissão. A gente tá se divertindo porque a gente ama o que faz? Sim, estamos. Ninguém tá sendo hipócrita de falar que não é divertido. Mas é, tem que rolar uma seriedade, assim. Você não consegue namorar enquanto você tá trabalhando, tá tocando. Bicho, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tira tudo isso que a gente conversou até agora e muda de banda pra podcast. É exatamente a mesma coisa. Exatamente o mesmo problema. A única diferença é que a gente não toca por aí, né? Mas, cara, essas dificuldades com família que vocês estão falando aí agora, nossa senhora, porque é inconcebível você fazer uma... Parece que é inconcebível você fazer alguma coisa que você se divirta, né? É, parece então... que você não pode ganhar dinheiro fazendo cara, você tá rindo, como assim você tá rindo? Como assim você tá rindo? É, parece que você não pode ganhar dinheiro fazendo alguma coisa legal. Tem que ganhar dinheiro fazendo alguma coisa. Mas isso é resultado das pessoas que são muito frustradas, né? Totalmente. Eu acho. Hoje aconteceu uma coisa comigo muito engraçada. Eu dou aula numa escola aqui em São Paulo e eu fui pra Teodoro Sampaio, que é uma rua onde vendem instrumentos musicais, comprar um pandeiro de choro com pele de couro, que é diferente do pandeiro mais pra samba, enfim. E eu no carro, voltando da escola, dando uma carona pra professora de canto e pra secretária, um puta de um trânsito absurdo, eu peguei o pandeiro e comecei a tocar. Aí um cara que tava no carro do lado, um puta de um carro, sei lá que carro que era, mas era um puta de um carro, olhou com cara feia e fechou o vidro. Aí nesse mesmo momento a professora de canto começou a rir pra caramba, eu comecei a rir, porque o cara me vê um moleque se divertindo, voltando do trabalho, e eu tô trabalhando, tô estudando o meu pandeirinho ali, né? Sim, não, claro. Não sou percussionista, mas o cara deve ficar puto, né? Puto, o cara devia estar no banco há sei lá quantas horas, cheio de problema, cheio de... O cara fechou o ouvido e falou, não vou escutar esse cara tocando o pandeirinho dele. Todo felizão aqui do lado. Como assim? Quem é você pra se realizar profissionalmente? Então, é, claro, e ainda cheguei em casa e tô trabalhando. A gente tá se divertindo, sim, mas não deixa de ser um trabalho. Né? Claro, é, cara, é porque a vida do Brasil tá tão difícil, velho. Que sabe, até mesmo pra aquela coisa que a gente tá conversando, é até compreensível que as pessoas pensem dessa forma e tenham até essa atitude também, sabe? Só coisa complicada, né? Deve ter acontecido muita coisa legal. Vocês devem ter história pra caramba, certeza. De coisa engraçada, de roubada, que vocês se enfiaram. Tipo, você vai achar que vai fazer um puta show, você chega lá, é o aniversário de 90 anos da tia-avó do cara. Caraca! Só bolero, né? Aí tem que tocar só bolero. Já rolou isso? Nós estávamos no interior de São Paulo, em Araras, e o vocalista era novo na banda também. Como a gente, aquela coisa, muito tempo de banda, de vez em quando a gente troca os músicos. E acho que era a estreia desse vocalista, assim, na cidade de Araras. Na hora que ele pegou no microfone, ele mandou uma assim, boa noite, povo de Boituva. Ih, rapaz. Nossa, já queimou o filme na primeira. Assim, nem já começamos a tocar. Latinha, abriu a boca, já falou besteira. Já choveu latinha. Aí eu dei um pisão no pé dele, assim, mas que Boituva, não se tirou isso, é Araras, meu. Aí ele mandou uma lá, tipo, não, tivemos ontem em Boituva, agora que eu me liguei, nós estamos em Araras, boa noite, pessoal, sempre, aqui né? Não sei o quê. E no final das contas, o show foi demais. Ah, legal. Isso que é legal, que é compensador. Né? Que no final, a gente consegue conquistar a galera com o nosso som. Ah, que legal, cara. Pô, isso aí que vale a pena mesmo, né? Vocês diriam que é isso que motiva vocês a continuarem essa coisa dessa satisfação que vocês têm? Por exemplo, conquistar o público dessa forma? Também. Claro, quando a gente faz um show que a gente sai feliz, né? Acho que é uma grande motivação. No meu caso específico, não sei se todo mundo da banda concorda, o Fulvio já pode até dizer, mas no meu caso específico rola sempre um desafio de entender a música, estudar mesmo as estruturas teóricas assim da parada e fazer melhor a parte prática mesmo, e não só tocar melhor, né? Eu sempre gosto de ter contato com outros instrumentos, estou aprendendo a fazer um pouco de back vocal agora no Kaleidoscópio, então sempre tem muito desafio, eu me sinto sempre desafiado, assim. Então nunca tem um show que você sai e fala, nossa, hoje eu arrebentei, foi perfeito. Não, você sempre tem que melhorar. O Fulvio é o maior baixista de rock and roll que eu já tive a oportunidade de tocar. Ele toca qualquer qualquer rock que vocês falarem, ele vai sair tocando. E eu acho que ele deve se sentir assim também. Sempre estimulado a fazer um groove melhor, a encontrar um timbre melhor, manter o seu instrumento legal, ter uma performance legal, as dancinhas do Fulvio. Ó, sou meio devagar nas dancinhas. Mas é o que eu gosto realmente. Por exemplo, vou dar o exemplo do Stones. O Stones, o show é comprido. São 3 entradas de 1 hora e 10, cada uma. Chega na terceira entrada, geralmente a gente percebe, assim, todas as casas noturnas. O pessoal já começa a se cansar, assim, muita gente arruma lá as namoradas, lá as paqueras e vai saindo. O dia que a gente consegue segurar, assim três mais blocos, que, né, mais seguidos, que, né? Mais que 60% do público, até o final, pra mim isso daí, eu vou embora que eu durmo, assim, tranquilo, assim, feliz. Aquele sentimento de trabalho que... Dever realizado, aqueles momentos mágicos, assim, de ver o rosto das pessoas, estão curtindo o show. Isso que eu mais curto, assim. Ah, uma banda do Final das Contas é um casamento, né, gente? Você tem razão. É um casamento, né? É uma família que você acaba escolhendo pra ter perto de você, né? Que você, às vezes, passa, ainda mais vocês que vivem disso, acabam passando mais tempo com a galera da banda do que com a família, né? Com a namorada, enfim. Verdade. É, como qualquer profissão, as pessoas passam muito mais tempo. É, com as pessoas que trabalham do que com a família, né? Isso, exatamente. A diferença é que na banda você escolhe, né, as pessoas que você tá trabalhando, que tá convivendo, enfim. Né? Ou não, né? Às vezes eu toco, às vezes, com bandas que eu não conheço ninguém, assim. Mas você pega muito, por exemplo, músico contratado, toca um show aqui... Ou... Sim, de freelancer, nossa, acontece muito. Inclusive viagem, assim. O cara entrar em contato, hoje em dia, muito Facebook, né? Falar, me indicaram você, vamos fazer um show em tal lugar, tal hora, o repertório é esse. Às vezes falam um repertório, e quando eu chego lá, eu não encontro ninguém que eu conheço. Nossa. Hoje em dia acontece isso, não sei se é assim. Eu fico me perguntando se isso rola em outros países, assim. Eu acho que não deve rolar... principalmente Estados Unidos, onde os músicos são muito competentes, assim, né? Esse pessoal que trabalha com arte nos Estados Unidos, os caras não devem fazer esse tipo de catadão, assim, sem ensaio, mas eu já fiz bastante isso, principalmente baile, assim, né, de casamento, enfim. Mas, por exemplo, o Fulvio, eu até estava falando do lance do repertório dele de rock and roll, ele encara umas paradas assim fácil, né, Fulvio? Você vai tocar com banda de rock, às vezes, sem ensaio e rola bem por causa da competência mesmo, né? Não puxando a sardinha pro nosso lado, mas a gente sabe o que faz, né? Assim, daí a diferença de você ser músico profissional e ter aquela bandinha de quatro amigos pra tocar Legião no fim de semana, né? Por exemplo, semana passada um conhecido nosso aí, que é baixista também, viajou pros Estados Unidos e me indicou pra me substituir ele na banda dele lá, que é o Columbia aqui de São Paulo. Aí me passaram o repertório por e-mail, eu dei uma lida lá, já conhecia praticamente todas as músicas, porque a gente tá muito tempo no, tocando, aí na noite, né? Tocando, tudo, né? E a gente conhece as músicas e nem teve ensaio, e o show rolou normalmente, assim, foi bem legal também. E projetos futuros? Nossos projetos é continuar com os bares que a gente tá tocando e ampliar, e voltar a tocar mais no interior, que a gente... Tá tocando mais em São Paulo atualmente. Quem sabe também para outros estados que tem abertura para o som que a gente faz, que é classic rock. Agora, no caso do Léo, que é mais novo, acho que ele pretende dar voos maiores, porque ele tem idade para tentar gravar alguma coisa, fazer sucesso. Não, a gente sempre pensou em fazer um DVD registrando algum show do Kaleidoscópio, né? É que é um desafio pensar num projeto desse tipo, assim. Mas eu acho que... A gente até pensou no passado, porque esse ano é o ano que o Kaleidoscópio tá fazendo 30 anos de estrada. Caramba, né? Legal um DVD comemorativo. Isso. Né? A ideia do Fulvio era essa, até chamar alguns músicos que fizeram parte do Kaleidoscópio, fazer umas participações. Isso acho que seria um baita sonho, assim, a se realizar, né? Acho que a gente pode trabalhar em cima disso, né, Fulvio? Quem sabe até... mês de outubro, a gente consegue colocar essa ideia em prática. É captar a vibe, assim, você esteve lá, você pode falar, às vezes tem pinta uma energia assim que a gente fala, caramba, que coisa saudável, que coisa legal, assim, não é fácil tocar rock and roll e levantar um público, assim. Não, é bem complicado, né? Tá dependendo do lugar, dependendo do público que você tem ali no dia, é bem complicado mesmo, assim. Então, é uma coisa fácil. Captar essa energia num DVD, assim, seria super legal, assim, né, registrar isso aí, eu acho que é um baita projeto aí pra gente pensar. Eu acho que vocês deviam investir, que acho que vai dar super certo, sim. Pelo menos vocês dois vão estar no show, né, Melina e Rodrigo. Eu também São Paulo, com certeza, vai ser um prazerzão. Ah, eu vou. Nem preciso Melina... de... Nem lei seca, vou andando. A Melina dá a canja de baixo, hein? Já tá combinado. Que música que você faz no baixo, Melina? Fala aí um rock. Cara, eu curtia muito punk rock quando eu tocava. Então eu curto Green Day, mas eu também já toquei aqueles clássicos, tipo AC/DC, nem um... Highway to Hell? É, aquelas que todo mundo gosta de tocar. Aquelas que vem no livrinho de partitura. Ah, aquela lá que você comprava na banquinha? É. Convidar a Melina pra tocar um Ramones? Aí sim, aí eu sou lá, canto, danço, represento... Nossa, você tá prometendo, hein? No programa, hein? A gente... Ramones, caralho, quatro notas. Quatro notas eu faço. Não, vamos fazer um de Purple, um Yes. É, aí já é um nível um pouquinho mais complicado pra mim. Nossa, o pulo já tá pegando pesado já. É. Rodrigo, olha lá, você curte o quê? Você curte rock? Você tá Rodrigo Cavaleira? Calaveira. Calaveira é cavaleira em espanhol. Eu entendi. Não, todo mundo entende, relaxa. A Melina já sei que curte rock and roll. Cara, eu curto de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Literalmente. Menos o Lepo-Lepo. Menos o Lepo-Lepo, essas porra funk, essa merda, não. Mas o resto, cara, de música clássica, erudita, até punk rock, eu gosto. Ah, você não curtiu lá o... É porque tem que ser bom, minha filha. Aquelas porra que você me mostrou, não eram. Aí aquilo é legal. Eu falei, cara, eu tô escutando nada. Tô com problema, tô som? Aí tem um limite, mas eu gosto... Você gostou do Fate No More que eu te mandei? Não, eu gostei sim. Tá, a música que não era boa. Fate No More é bom, pô. Ah, é maneiro. Mas eu gosto de tudo, cara. Eu sou assim, eu não tenho uma coisa específica. Né? Aí, a gente faz o Epic no show. Nossa, Epic é muito bom. E essa aí é facinha de tocar também. O Fulvio manda uns slaps, coisa e tal. É, nossa, uma vez como eu tava tocando, assim, na escola, aí não sei quem que toca Red Hot Chili Peppers. Eu falei, sobe aqui então, filho. Você é louco que eu vou fazer? Eu vou imitar o Flea agora. Toca você. Não, fiz bem assim, pode levar. Toca aí. Ela é desse jeito, ela vira e fala assim, vem, toca você, tu não tá me pedindo, manja, então vai lá. É, eu lá tocando Offspring, toda felizona, vê o cara, toca Red Hot Peppers, sabe? Aí não fode o meu lado. Ele dá uns slap bem legal, hein? É, não, pra tocar baixo não é... Eu vejo muito isso também. Ai, a sua guitarra tem quatro cordas. Uma coisa que eu falei, meu Deus, por que não é uma guitarra? Já escutei isso muito, muito. Caraca, é sério isso, gente? Sério, direto. Direto. Ai, tua guitarra tem quatro cordas. Ah, você, a sua tem quatro cordas, é mais fácil, né? Ai, meu Deus. Essa foi ótima. Essa foi... Você tem quatro... É mais fácil, né? Você que é mulher... É, ai, menos coisa pra apertar, né? Não. Uma coisa que sempre escutamos, agora menos, né? Mas antigamente mais, aquela frase, toca Raul! Nossa! Cara, toca, Raul. Eu tenho uma curiosidade quanto a isso. Tá aí, lembrei. Eu ia perguntar, mas eu esqueci, mas agora lembrei de novo. É, isso aí o pessoal faz porque curte realmente o Raul Seixas ou fazia só pra irritar os músicos? Ah, eu acho que depende do caso. As duas coisas. É porque eu acho que era só pra irritar. Falou certo, as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas, né? Eu acho que é o seguinte, qualquer cara que grita no show, tudo bem, às vezes você quer fazer um pedido, a gente gosta de receber um papel, ou alguém no intervalo vir. Agora, você tá tocando, às vezes você tá num momento de concentração, o cara grita uma vez, grita outra, aí quando você olha na terceira assustado pro cara, ou pensando, putz, eu vou errar essa parada porque o cara não para de me tirar atenção, o cara grita mais ainda porque ele acha que você tá dando atenção pra ele. Caraca. E é legal que ele fica na esperança que você realmente vai tocar, né, o que ele tá gritando. Eu acho legal isso daí. Uma vez eu tava tocando no Piu Piu com um grande amigo meu, cantor Abdala, a gente tem um Whitesnake cover, e o cara ficava gritando... toca Dio, mas assim, vou chutar, 10 músicas, o cara gritando, aí o Abdala parou, a gente ia começar a próxima música, ele falou, espera um instantinho, aí todo mundo já olhou, né, por quê? Ele falou, eu vou chamar um amigo meu aqui em cima do palco, porque ele tá dando um show à parte, eu quero chamar ele aqui, aí você, pro público, vocês explicam pra ele que ele veio num show de Whitesnake cover, não de Dio cover. Nossa! Aí o cara amarelou, claro que o cara não subiu, né? Caraca. Aí sim. Aí baixou a bola rapidinho, né? 10 músicas, gritando as músicas do começo ao fim. Toca Dio. E o Abdala numa puta educação. O show é de Whitesnake cover, a proposta é outra. E o cara, não, mas faz uma, Dio, só uma. Ai, meu Deus. Por que que não foi numa banda? Por que que não foi no show, né? Pois é. Dio cover. Né? Acho que ele leu errado a plaquinha de entrada da Whitesnake pra Dio, ele deve... É, Mel, pô, ele podia até falar, toca lepo-lepo, né? Pois é. Já ia tomar uma baquetada. Aí eu apelava, eu tacava guitarra, tava baixo, tacava vocalista, tudo em cima do cara. Mas você vê, né, eu posso estar enganado, mas o lepo-lepo estourou no carnaval. O prazo de validade tá aí, né, já tá morrendo. Já acabou. Ano que vem é outro, já. Ano que vem é outro, você tem razão. Pior. tem coisas que eu escuto hoje que me faz ter saudade do El Chan. Eu vejo hoje, eu falo, que saudade de um Padre Washington e Carla Pérez, que era tipo, mexe a bundinha pra cá, bundinha pra lá. Hoje em dia é mexe coisa pior pra cá, mexe coisa pior pra lá. Na Copa do Mundo vai ter surpresas. Eles vão criar alguma música ou desenterrar alguma música passada. Carlinhos Brown tá coisa... trabalhando nisso, né? Alguma coisa. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Poxa, obrigado, vocês... gente. Vocês foram... Nós que agradecemos a oportunidade e esperamos vocês no show do dia 23. Olha que eu vou, hein? No convite. Ah, Mel vai estar lá, com certeza. Vamos ver o Rodrigo. Vamos ver o Rodrigo de vir pra cá. Pô, quem sabe? Banda Kaleidoscópio ao vivo. Ué, eu iria com o maior prazer. Bom, ia botar a Melina e o Bruno, que é marido dela, lá na frente, falar, toca vocês aí, que se der merda eu corro. E aí a gente vai indo pro show. Aí chegar lá no show, eu tô tranquilo. Mas é isso aí. O espaço é de vocês, meus caros. Onde vocês vão estar pros ouvintes do internet que poderem curtir vocês um pouquinho? Pô, obrigado. A gente, no Facebook, a gente sempre posta tudo bem atualizadinho, né? Banda Kaleidoscópio. K, a letra K mesmo. K, né? Não com C. Isso, né? Isso. Kaleidoscópio. A gente posta tudo lá atualizadinho. Kaleidoscópio com E no final, né? Com E no final. Então, vocês querem passar sites, e-mail, telefone pra contato, pra quem quiser fazer casamento, fazer algum evento com vocês também? Que vocês fazem evento fechado também, né? Sim, sim, com certeza. A gente faz evento fechado, casamento. Velório. Posse de síndico. Qualquer coisa, a gente tá aí. O Facebook é o canal que a gente mais tá ativo mesmo, né? Hoje em dia, acho que é o que... No Tinder eu também tô, se alguém quiser. Mas o e-mail é kaleidoscopeoficial@gmail.com. kaleidoscopeoficial@gmail.com. É, a gente vai colocar aqui no post também. Isso, só escrever aqui no Skype mesmo, a gente vai colocar também no post do legal. Programa. Gente, então é isso. Obrigado. E Melina, vai lá, canta Dio aí. Ah, pelo amor de Deus. Ele vai se remoer no caixão se começar a cantar. Vai lá, faz o segundo capítulo.